Capítulo 1. Homens comuns, chamado incomum. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1, versos 26 a 29. Desde o momento em que Jesus começou seu ministério público em sua cidade natal de Nazaré, ele foi motivo de enorme controvérsia. O povo de sua própria comunidade literalmente tentou matá-lo logo após a sua primeira mensagem pública na sinagoga local. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e, levantando, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Lucas 4, verso 28 a 30. Por ironia, Jesus tornou-se extremamente popular entre as pessoas da região mais ampla da Galiléia. À medida que a notícia de seus milagres começou a circular por todo o distrito, multidões saíam para vê-lo e ouvi-lo falar. Lucas 5, verso 1 relata: ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus. Certo dia, o povo era tão numeroso e agressivo que Jesus entrou num barco, distanciou-se da margem o suficiente para livrar-se da pressão de toda aquela gente e dali ensinou a multidão. Não foi por mero acaso que o barco escolhido por ele pertencia a Simão. Jesus lhe daria um novo nome, Pedro, e ele viria a ser a pessoa dominante do círculo mais íntimo dos discípulos de Jesus. Alguns podem imaginar que, se Cristo desejava que sua mensagem tivesse o máximo de impacto, poderia ter se aproveitado melhor de sua popularidade. De acordo com a sabedoria convencional moderna, Jesus deveria ter feito todo o possível para explorar sua fama, acalmar as controvérsias geradas por seus ensinamentos e empregar toda e qualquer estratégia necessária para maximizar a multidão ao seu redor. No entanto, não foi o que ele fez. Na verdade, fez exatamente o contrário. Em vez de tomar o caminho do populismo e explorar sua fama, ele começou a enfatizar justamente aquelas coisas que tornavam a sua mensagem controversa. Mais ou menos na mesma época em que o número de seus seguidores atingiu o ápice, ele pregou uma mensagem de modo tão ousado e confrontante e de conteúdo tão ofensivo que a multidão se dissipou, ficando apenas os poucos que lhe eram mais devotos. João 6, versos 66 e 67. Entre aqueles que ficaram com Cristo estavam os 12, os quais ele havia pessoalmente escolhido e designado para representá-lo. Eram 12 homens perfeitamente comuns, sem nada de extraordinário. Porém, a estratégia de Cristo para fazer seu reino avançar girava em torno desses homens e não das agitadas multidões. Ele escolheu trabalhar através desses poucos indivíduos falíveis, em vez de promover seus interesses por intermédio da força das massas, de poderio militar ou da popularidade pessoal ou até de uma campanha de relações públicas. Do ponto de vista humano, o futuro da igreja e o sucesso do evangelho em longo prazo dependiam inteiramente da fidelidade desse punhado de discípulos. Não havia um plano B caso fracassassem. A estratégia escolhida por Jesus tipifica o caráter do próprio reino. Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentre vós. Lucas 17, versos 20 e 21. O reino avança, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, verso 6. Uma dúzia de homens sob o poder do Espírito Santo é uma força mais potente do que as massas numerosas, cujo entusiasmo inicial por Jesus aparentemente foi causado por pouco mais que pura curiosidade. Cristo escolheu pessoalmente os 12 e investiu a maior parte de sua energia neles. Jesus os escolheu antes que eles o escolhessem. O processo de selecioná-los e chamá-los ocorreu em diferentes estágios. Leitores mais precipitados das Escrituras, às vezes, imaginam que João 1, nos versos 35 a 51, é o chamado formal dos 12, e em Lucas 6, versos 12 a 16, são relatos contraditórios de como Cristo chamou seus apóstolos. Contudo, não existe contradição alguma. Trata-se apenas de passagens que simplesmente descrevem diferentes estágios do chamado dos apóstolos. Em João 1, versos 35 a 51, por exemplo, André, João, Pedro, Filipe, Natanael encontram Jesus pela primeira vez. Esse episódio ocorre perto do início do ministério de Jesus, na erma região próxima ao Rio Jordão, onde João Batista estava ministrando. André, João e os outros estavam lá, pois já eram discípulos de João Batista. No entanto, quando viram seu mestre apontar para Jesus e o ouviram dizer, "Eis o Cordeiro de Deus", seguiram a Jesus. Essa foi a primeira fase do seu chamado. Foi um chamado à conversão. Ilustra como todo discípulo é chamado em primeiro lugar à salvação. Devemos reconhecer Jesus como o verdadeiro Cordeiro de Deus e o Senhor de tudo, e aceitá-lo pela fé. Esse estágio do chamado dos discípulos não envolveu um discipulado de tempo integral. As narrativas dos evangelhos sugerem que, apesar de terem seguido a Jesus, no sentido de que de boa vontade ouviram seus ensinamentos e sujeitaram-se a ele como seu mestre, esses homens continuaram suas ocupações de período integral, ganhando sustento através de empregos comuns. É por isso que, desse ponto até o momento em que Jesus os chamou para dedicarem-se exclusivamente ao ministério, nós o vemos com frequência pescando e consertando redes. A segunda fase do chamado foi uma convocação para o ministério. Lucas 5 descreve o acontecimento em detalhes. Essa foi a ocasião em que Jesus saiu das margens do lago de Genezaré para escapar da pressão das multidões e pregou de dentro do barco de Pedro. Depois de falar, instruiu Pedro a ir para as águas mais profundas e lançar as redes. Pedro obedeceu, apesar de aquela não ser a hora certa. Era mais fácil pescar durante a noite, quando as águas estavam mais frias e os peixes iam até a superfície para se alimentar. De não ser o lugar certo, os peixes normalmente se alimentavam nas águas mais rasas e era mais fácil pescá-los lá. E de Pedro estar exausto, tendo pescado a noite toda sem sucesso. Pedro disse a Jesus, "Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes." Lucas 5, verso 5. Como resultado, apanhou tanto peixe que as redes se rompiam e dois barcos quase afundaram. Foi logo depois desse milagre que Jesus disse, "Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens." Mateus 4, verso 19. As Escrituras dizem que nesse momento, deixando tudo, o seguiram. De acordo com Mateus, André e Pedro deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Quanto a Tiago e João, no mesmo instante deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Desse ponto em diante, tornaram-se inseparáveis do Senhor. Mateus 10, versos 1 a 4 e Lucas 6, versos 12 a 16, descrevem a terceira fase do chamado. Foi o seu chamado ao apostolado. Nessa ocasião, Cristo selecionou e nomeou 12 homens em particular e fez deles seus apóstolos. Eis o relato de Lucas sobre esse episódio. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. O apostolado começou com um tipo de programa de estágio. Cristo os enviou para pregar. Marcos 6, verso 7 diz que foram enviados 2 a 2. Nessa fase, eles ainda não estavam preparados para irem sozinhos, de modo que Cristo os ajuntou em duplas para que um apoiasse o outro. Ao longo dessa fase de treinamento, o próprio Senhor manteve-se bem perto deles. Era como a mãe águia observando seus filhotes começarem a voar. Reportavam-se a ele com frequência, contando como estavam as coisas. Veja Lucas 9, verso 10. Depois de 2 temporadas de trabalho evangelístico, voltaram para o Senhor e ficaram com ele por um período mais prolongado de ensinamento, ministério, comunhão e descanso. Marcos 6, versos 30 a 34. O chamado teve uma quarta fase que ocorreu depois da ressurreição de Jesus. Judas já não estava mais no grupo, tendo se enforcado depois de trair a Cristo. Jesus apareceu para os outros 11 em seu corpo ressurreto e os enviou ao mundo, ordenando que discipulassem as nações. Esse foi, com efeito, o chamado ao martírio. No final, cada um deles daria sua vida por amor ao Evangelho. Disse que somente João viveu até a velhice e foi severamente perseguido por amor a Cristo e depois exilado na minúscula ilha de Patmos. Apesar dos obstáculos que enfrentaram, eles triunfaram. Em meio a grande perseguição e até mesmo ao martírio, cumpriram sua missão, tendo superado todas as adversidades, entraram na glória vitoriosos. E a continuidade da pregação do Evangelho, que se estende por mais de 2000 anos, alcançou praticamente todos os cantos da terra. É um testemunho à sabedoria da estratégia divina. Não é de se admirar que sejamos tão fascinados por esses homens. Comecemos nosso estudo sobre os 12, observando cuidadosamente a terceira fase de seu chamado, a seleção e nomeação para o apostolado. Observemos os detalhes conforme nos foram passados por Lucas. O tempo. Em primeiro lugar, é importante o momento em que tal seleção ocorreu. Lucas observa esse fato na frase de abertura, em Lucas 6, verso 12, naqueles dias. Outras versões trazem expressões como "e foi nesse tempo". Lucas não está falando de tempo cronológico ou dos dias específicos de um determinado mês. Naqueles dias e nesse tempo referem-se a um período, uma temporada, uma fase distinta do ministério de Jesus. Foi um intervalo de tempo no qual a oposição a ele alcançou o auge. Naqueles dias remete imediatamente ao relato anterior. Essa seção do Evangelho de Lucas registra a terrível oposição que Cristo estava começando a enfrentar da parte dos escribas e fariseus. Lucas 5, verso 17, é a primeira menção que o evangelista faz aos fariseus. E o versículo 21 é a primeira ocasião em que usa o termo escribas. No versículo 17, são mencionados juntamente com os fariseus e chamados de mestres da lei. Assim, os principais adversários de Jesus nos são apresentados em Lucas 5, verso 17. E o relato de Lucas sobre essa oposição toma o resto do capítulo e boa parte do capítulo 6. Ele descreve o conflito crescente entre Jesus e os líderes religiosos do judaísmo. Escribas e fariseus objetaram quando Jesus curou um paralítico e perdoou seus pecados. Contestaram quando Jesus comeu e bebeu com publicanos e pecadores. Rebateram quando ele permitiu que seus discípulos debulhassem grãos com as mãos e os comessem no sábado. Um após o outro, Lucas relata os principais incidentes e episódios da progressiva oposição dos líderes religiosos. O conflito culmina em Lucas 6, verso 11. Os escribas e fariseus se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Tanto Marcos como Mateus ainda são mais explícitos. Relatam que os líderes religiosos desejavam destruir Jesus, Mateus 12, verso 14, e Marcos 3, verso 6. Marcos diz que os líderes religiosos chegaram a envolver os herodianos em sua intriga. Os herodianos eram uma facção política que apoiava a dinastia de Herodes. Normalmente, não se aliavam aos fariseus, mas os dois grupos juntaram-se para conspirar contra Jesus. Nessa ocasião, já tramavam os primeiros planos para assassiná-lo. É justamente nesse ponto que Lucas insere seu relato de como os 12 foram escolhidos e designados para serem apóstolos. Naqueles dias, quando a hostilidade contra Cristo havia atingido um fervor homicida, o ódio da elite religiosa contra ele havia chegado ao ápice. Jesus já podia sentir os primeiros sinais de sua morte iminente. A essa altura, faltavam menos de 2 anos para a crucificação. Ele sabia que sofreria sua morte na cruz, que ressuscitaria dos mortos e que depois de 40 dias ascenderia ao Pai. Consequentemente, ele também sabia que a sua obra terrena teria de ser entregue a outras pessoas. Era chegada a hora de selecionar e preparar os representantes oficiais, sabendo do ódio dos líderes religiosos, plenamente côncio da hostilidade contra ele e vendo o caráter inevitável de sua execução. Jesus escolheu, portanto, 12 homens-chave para dar continuidade à proclamação do Evangelho para a salvação de Israel e a fundação da Igreja. O tempo era essencial. Não restavam muitos dias, pela maioria das estimativas, cerca de 18 meses, antes do fim do seu ministério terreno. Aquele era o momento de escolher os apóstolos. O treinamento mais intensivo começaria imediatamente e seria concluído em questão de meses. A partir de então, o enfoque do ministério de Cristo passou das multidões para aqueles poucos. Fica claro que foi a realidade iminente de sua morte, pelas mãos dos adversários, que sinalizou esse ponto crítico. Há ainda outra realidade impressionante nessa questão. Quando Jesus escolheu os 12 para serem seus representantes oficiais, pregadores do Evangelho que levariam consigo tanto a mensagem quanto a autoridade de Cristo, não escolheu um único rabino, não escolheu um escriba, não escolheu um fariseu, não escolheu um saduceu e nem um sacerdote. Nenhum dos homens selecionados por ele vinha de uma instituição religiosa. A escolha dos 12 apóstolos foi um julgamento contra o judaísmo institucionalizado. Foi uma renúncia àqueles homens e suas organizações que haviam se tornado completamente corruptos. Foi por esse motivo que o Senhor não escolheu um único líder religioso conhecido. Em vez disso, selecionou homens que não eram treinados em teologia, pescadores, um coletor de impostos e outros homens comuns. Jesus já estava em guerra havia muito tempo contra aqueles que se consideravam a elite religiosa de Israel. Viam Jesus com olhos cheios de rancor, rejeitavam a ele sua mensagem, odiavam-no. O Evangelho de João expressa tal realidade nos seguintes termos: veio para o que era seu e os seus não receberam. João 1, verso 11. Os líderes religiosos do judaísmo constituíam o cerne da rejeição a Cristo. Quase um ano e meio antes disso, em um dos primeiros atos oficiais do ministério de Jesus, ele desafiou a instituição religiosa de Israel em seu próprio terreno, em Jerusalém, durante a Páscoa. A época do ano em que a cidade estava mais cheia de peregrinos que iam oferecer sacrifícios. Jesus foi ao Monte do Templo, fez um chicote com cordas finas, expulsou os prósperos cambistas do templo, derramou pelo chão o dinheiro deles, virou as mesas e espantou os animais. João 2, versos 13 a 16. Ao fazê-lo, deu um golpe devastador no judaísmo institucionalizado. Desmascarou a nobreza religiosa ao chamá-la de bando de ladrões e hipócritas. Condenou sua degeneração espiritual. Expôs a todos sua apostasia. Condenou-os por sua corrupção desavergonhada. Denunciou sua falsidade. Foi assim que ele começou seu ministério. Foi um ataque por todas as frentes contra a instituição religiosa judaica. Vários meses depois, no auge do seu ministério na Galiléia, afastado de Jerusalém, a afronta que havia começado naquele primeiro episódio chegou ao ponto mais alto. Sedentos de sangue, os líderes religiosos começaram a tramar para que Jesus fosse morto. Rejeitavam-no completamente, eram hostis para com o evangelho que ele pregava, desprezavam as doutrinas da graça que ele apresentava, rejeitavam o arrependimento que requeria, olhavam com desdém para o perdão que ofereceria e repudiavam a fé que simbolizava. Apesar dos muitos milagres que provavam suas credenciais messiânicas, apesar de terem-no visto expulsar demônios, curar todo tipo concebível de enfermidade e ressuscitar pessoas dentre os mortos, os líderes religiosos não aceitavam que ele era Deus em carne humana. Odiavam-no, odiavam-no sua mensagem. Jesus era uma ameaça para o seu poder e queriam desesperadamente vê-lo morto. Assim, quando chegou a hora de Jesus escolher os 12 apóstolos, naturalmente, ele não selecionou pessoas da instituição que estavam tão determinada a destruí-lo. Em vez disso, voltou-se para os seus próprios seguidores humildes e escolheu 12 homens simples e comuns, membros da classe trabalhadora. Os 12. Se você já visitou as grandes catedrais da Europa, é possível que imagine os apóstolos como santos absolutos, feitos de vitrais, com auréolas, representando um grau elevado de espiritualidade. Mas o fato é que se tratavam de 12 homens muito, muito comuns. É uma pena que tenham sido colocados com tanta frequência em pedestais como majestosas figuras de mármore, ou retratados em pinturas, como se fossem uma espécie de deuses romanos. E isso os desumaniza. Eram apenas 12 homens normais, perfeitamente humanos em todos os aspectos. Devemos sempre ter em mente qual era a verdadeira natureza deles. Há pouco tempo, li uma biografia de William Tyndale, pioneiro na tradução das escrituras para o inglês. Ele considerava errado que as pessoas comuns só ouvissem a Bíblia sendo lida em latim e não em sua própria língua. Os líderes religiosos da época, inacreditavelmente, não queriam a Bíblia na linguagem do povo, pois como os fariseus do tempo de Jesus temiam perder seu poder eclesiástico. No entanto, enfrentando oposição, Tyndale traduziu o Novo Testamento para o inglês e providenciou para que fosse publicado. Seu empenho foi recompensado com o exílio, a pobreza e a perseguição. Por fim, em 1536, ele foi estrangulado e queimado na fogueira. Uma das principais motivações de Tyndale para traduzir as escrituras para a linguagem comum foi um levantamento feito entre clérigos que revelou que a maioria deles nem sequer sabia quais eram os 12 apóstolos. Apenas uns poucos eram capazes de dar o nome de cada um deles. Pode ser que os líderes da igreja e cristãos da atualidade não se saiam muito melhor nesse teste. A forma como a igreja institucionalizada canonizou esses homens, na verdade, teve o efeito de desprovê-los da sua humanidade e torná-los distantes e sobrenaturais. Uma estranha ironia, pois quando Jesus os escolheu, não os selecionou por sua superioridade espiritual. Parece ter escolhido propositadamente homens notáveis por sua irrelevância. O que qualificava esses homens para serem apóstolos? Obviamente, não era qualquer aptidão intrínseca ou talento patente de si próprio. Eram galileus. E não a elite. Galileus eram camponeses de classe baixa e ignorantes. Um galileu era só mais um membro do povo, um João ninguém. Mas, como já dissemos, os discípulos não foram selecionados por serem mais distintos ou aptos do que outros israelitas daquela época. Sem dúvida, há alguns requisitos morais e espirituais, um tanto claros, que precisam ser preenchidos por aqueles que vão desempenhar esse ou qualquer outro papel de liderança na igreja. Na realidade, os padrões para a liderança espiritual na igreja são extremamente altos. Observe, por exemplo, as qualificações necessárias a um presbítero ou pastor, conforme apresentado em 1 Timóteo 3, versos 2 a 7. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio do laço do diabo. Tito 1, versos 6 a 9, apresenta uma lista semelhante. Hebreus 13, verso 7, também sugere que os líderes da igreja devem ser exemplares em seu caráter moral e espiritual, pois é preciso que sua fé seja tal que outros possam segui-la, e será exigido desses líderes prestar contas a Deus quanto à sua conduta. Trata-se de padrões extremamente elevados. Aliás, os padrões não são inferiores para os membros da congregação. Os líderes servem de exemplo para todos os outros. Não há um padrão mínimo aceitável para os membros da igreja em geral. Na verdade, em Mateus 5, no verso 48, Jesus disse a todos os crentes: "Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste." Francamente, ninguém se encaixa em um padrão como esse. Em termos humanos, ninguém é qualificado, quando o padrão é a perfeição absoluta. Ninguém é apto a entrar no reino de Deus e ninguém é inerentemente digno de estar a serviço de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Não há justo, nenhum sequer. Lembre-se que foi o apóstolo Paulo, quando já era mais maduro, que confessou: "Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum." Romanos 7, verso 18. E em 1 Timóteo 1, verso 15, ele chamou-se de o principal dos pecadores. Assim, não há ninguém que seja naturalmente qualificado. O próprio Deus deve salvar pecadores, santificá-los e então transformá-los de seres inaptos em instrumentos úteis a Ele. Os 12 eram como o resto de nós. foram selecionados dentre os indignos e inaptos. Como Elias, cada um era homem semelhante a nós. Tiago 5, verso 17. Não chegaram ao mais elevado grau de utilidade por serem, de algum modo, diferentes de nós. Sua transformação em vasos de honra foi obra exclusiva do oleiro. Muitos cristãos sentem-se desencorajados e desalentados quando sua vida espiritual e seu testemunho são atingidos pelo pecado ou pelo fracasso. Nossa tendência é de nos considerar seres insignificantes. E se fôssemos abandonados aos nossos próprios recursos, isso seria verdade. No entanto, seres insignificantes são justamente o tipo de pessoa que Deus usa, pois é só isso que ele tem para usar. É possível até que Satanás procure nos convencer de que nossas falhas nos tornam inaproveitáveis para Deus e para sua igreja. No entanto, a escolha de Cristo dos 12 apóstolos serve de testemunho em favor do fato de que Deus pode usar os indignos e inaptos. Pode usar os seres insignificantes. Esses 12 homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Não foi por terem talentos extraordinários, aptidões intelectuais singulares, poderosa influência política ou uma posição social especial. Viraram o mundo de cabeça para baixo, pois Deus operou através deles para que isso acontecesse. Deus escolhe o humilde, o pequeno, o manso e o fraco, para que não haja qualquer dúvida quanto à fonte de poder quando a vida dessas pessoas mudar o mundo. Não é o homem que conta. É a verdade de Deus e o poder de Deus no homem. Alguns pregadores de hoje precisam ser lembrados disso. Não é a sua sagacidade ou personalidade que contam. O poder encontra-se na palavra, na verdade que pregamos e não em nós. E exceto por uma pessoa, um ser humano extraordinário, que foi Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo. A história da obra de Deus é a história dele, usando pessoas indignas e moldando-as para serem usadas por ele, como um oleiro modela o barro. Os 12 não foram nenhuma exceção. É claro que os apóstolos ocupam justificadamente uma posição exaltada na história da redenção. Sem dúvida, são dignos de serem considerados heróis da fé. O livro de Apocalipse descreve como o nome deles servirá de adorno para as 12 portas na cidade celestial, a Nova Jerusalém. Assim, o próprio céu apresenta um tributo eterno a eles. No entanto, isso não torna menos verdadeiro o fato de que eram comuns, como você e eu. Precisamos nos lembrar, não como são retratados nos vitrais, mas sim, do modo realista, como nos são apresentados pela Bíblia. Precisamos removê-los de sua obscuridade sobrenatural e conhecê-los como pessoas de verdade. Precisamos pensar neles como homens de carne e osso, e não apenas como algum tipo de imagem exaltada, parte do panteão do ritualismo religioso. Não vamos, porém, subestimar a importância de seu ofício. Ao serem escolhidos com efeito, os apóstolos tornaram-se os verdadeiros líderes espirituais de Israel. A elite da Israel apóstata foi simbolicamente colocada de lado quando Jesus escolheu os 12. Os apóstolos tornaram-se os primeiros pregadores da nova aliança. A eles foi confiado o evangelho cristão. Representaram a verdadeira Israel de Deus, um povo sinceramente arrependido e crente. Também se tornaram os alicerces da igreja, sendo o próprio Jesus a pedra angular. Essas verdades são ressaltadas e não diminuídas pelo fato desses homens serem tão comuns. Além do mais, isso é perfeitamente coerente com a forma com que o Senhor sempre age. Em 1 Coríntios 1, versos 20 e 21, lemos: Onde está o sábio? Onde, ó escriba? onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprouve Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Essa é justamente a razão pela qual, no meio dos 12 homens escolhidos por Cristo, não havia filósofos, escritores brilhantes, argumentadores famosos, professores eminentes e ninguém que em algum momento tivesse alcançado a distinção de grande orador. Eles tornaram-se grandes líderes espirituais e grandes pregadores sob o poder do Espírito Santo e não por causa de qualquer aptidão oratória, capacidade de liderança ou qualificação acadêmica inata que pudessem ter. Sua influência deveu-se única e exclusivamente a uma coisa, o poder da mensagem que pregavam. Humanamente falando, o Evangelho era considerado uma mensagem tola e os apóstolos visto como pregadores simplórios. Seus ensinamentos estavam abaixo da elite, eram simples pescadores e trabalhadores sem importâncias, peões, ralé. Era assim que seus contemporâneos os reputavam, o que também vale para a verdadeira Igreja de Cristo ao longo da história, vale igualmente para o mundo evangélico de hoje. Onde estão as mentes brilhantes, os grandes escritores e os grandes oradores que o mundo tanto preza? Em sua maioria, não se encontram na Igreja. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. 1 Coríntios 1, verso 26. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Um João ninguém é o instrumento predileto de Deus, para que nenhum homem possa vangloriar-se diante do Senhor. Em outras palavras, Deus escolhe quem escolhe a fim de que ele receba glória. Ele escolhe instrumentos fracos, para que ninguém atribua o poder a instrumentos humanos em vez de Deus, que maneja tais instrumentos. Tal estratégia é inaceitável a qualquer um cujo propósito na vida esteja voltado para alcançar a glória humana. Com a exceção notável de Judas Iscariotes, esses homens não eram assim. Certamente lutavam contra o orgulho e a arrogância, como todo ser humano caído. No entanto, a paixão que impulsionou a vida deles veio ser a glória de Cristo. E essa paixão sujeitada à influência do Espírito Santo e não a qualquer aptidão ou talento humano inatos explica porque tiveram um impacto tão indelével sobre o mundo. O Mestre. Tenha em mente, portanto, que a seleção dos 12 ocorreu no momento em que Jesus foi confrontado com a iminência de sua morte. Havia sentido a hostilidade crescente dos líderes religiosos. Sabia que sua missão terrena iria culminar com a morte, ressurreição e ascensão. E desse ponto em diante, todo o caráter de seu ministério mudou. Sua maior prioridade passou a ser o treinamento dos homens, que seriam os principais porta-vozes do Evangelho depois que ele partisse. Como foi que Cristo os escolheu? Começou afastando-se para ter comunhão com seu Pai. Retirou-se para o monte a fim de orar. Lucas 6, verso 12. Ele costumava sair sem ser notado, para ficar sozinho e falar com seu Pai. Quando se encontrava nas cidades e vilas da Galileia, estava sempre sob a pressão de enormes multidões. O deserto e as regiões montanhosas ofereceu isolamento adequado para que ele pudesse orar. Não sabemos Qual é o monte para onde ele se retirou? Se importasse, as escrituras nos diriam: há muitos montes e montanhas ao redor do norte da Galileia. É provável que esse monte ficasse bem perto de Cafarnaum, que foi uma espécie de base central para o ministério de Jesus. Ele foi até lá e passou a noite orando. Com frequência, vemos Jesus orando antes dos acontecimentos decisivos do seu ministério. Lembre-se de que era isso que ele estava fazendo na noite em que foi traído, orando em um jardim, onde encontrava um pouco de isolamento do ambiente caótico de Jerusalém. Judas sabia que o acharia ali, pois, de acordo com Lucas 22, verso 39, o mestre costumava ir àquele lugar e orar. Aqui vemos Jesus em sua verdadeira humanidade. Via-se numa situação bastante instável. A crescente hostilidade contra ele já ameaçava sua vida. Restava-lhe um tempo muito curto para treinar os homens que iriam levar o evangelho ao mundo depois da sua partida. A dura realidade dessas questões o levou ao topo de um monte para que ele pudesse orar a Deus em total solitude. Ele abriu mão de sua glória e assumiu a forma de servo ao vir à terra como homem. O momento em que iria humilhar-se até a morte e morte de cruz estava cada vez mais próximo. Assim, ele aproximou-se de Deus como um homem o faria, para buscar a face de Deus em oração e ter comunhão com o Pai, a fim de falar dos homens que ele escolheria para esse ofício de suma importância. Observe que ele passou a noite toda em oração. Se foi ao monte antes de escurecer, era provavelmente cerca de 19 ou 20 horas. Se desceu de lá depois do sol nascer, era por volta das 6 da manhã. Em outras palavras, ele orou por no mínimo 10 horas seguidas. É necessária uma série de palavras em nossa língua para dizer que ele passou a noite inteira lá. No grego, se usa apenas uma palavra, dianoctereno. Trata-se de um termo significativo, quer dizer perseverar numa tarefa durante toda a noite. Essa palavra não podia ser usada para referir-se a dormir a noite toda. Não se usaria essa expressão para dizer que a noite toda foi escura. Seu sentido é de labutar durante toda a noite. Sugere que ele ficou acordado durante toda a escuridão, até o amanhecer, e que nesse tempo perseverou em oração, sob o peso do dever que se encontrava sobre ele. Outro detalhe interessante é passado pela língua grega, apesar de não podermos detectá-lo em português. Nossa tradução diz que ele passou a noite orando a Deus. Na verdade, a expressão grega significa que ele passou a noite na oração de Deus. Sempre que ele orava, num sentido bastante literal, era a oração de Deus. Estava na comunhão intertrinitária. A oração que estava sendo oferecida era a oração do próprio Deus. Os membros da Trindade estavam tendo uma conversa íntima uns com os outros. Suas orações eram todas perfeitamente coerentes com a mente e a vontade de Deus, uma vez que Ele próprio é Deus. Nisso vemos o incrível mistério de sua humanidade e de sua divindade reunidas. Em sua humanidade, Jesus precisou passar a noite orando, e em sua divindade, estava fazendo a oração do próprio Deus. É importante que a questão principal fique clara. Em pouco tempo, Cristo iria escolher homens cuja importância era tal que foi preciso passar de 10 a 12 horas preparando-se para esta seleção. O que pedia em sua oração? Clareza sobre quem escolher? Creio que não. Como Deus onisciente encarnado, a vontade divina não era um mistério para ele. Sem dúvida, estava orando pelos homens que em breve iria eleger, comunicando-se com o Pai sobre a sabedoria absoluta de sua escolha e intercedendo por eles de acordo com o seu papel de mediador. Quando a noite de oração chegou ao fim, ele voltou para onde seus discípulos estavam e o chamou. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. Lucas 6, verso 13. Não chamou apenas os 12. Nesse contexto, a palavra discípulo refere aos seus seguidores de um modo geral. O termo em si significa estudante, aprendiz. Devia haver muitos discípulos e dentre eles, Jesus escolheria 12 para serem apóstolos. Tanto na cultura grega como na judaica, os tempos de Jesus, era comum que um rabino ou filósofo proeminente atraísse aprendizes. Esses mestres não usavam necessariamente uma sala de aulas para lecionar. Grande parte deles consistia de instrutores peripatéticos, e era comum de seus discípulos os seguirem ao longo das atividades normais de sua vida diária. Foi esse o tipo de ministério que Jesus teve com seus seguidores. Era um mestre itinerante. Simplesmente ia de um lugar para o outro, e enquanto ensinava, atraía pessoas que seguiam seus passos e ouviam seus ensinamentos. Vemos uma ilustração disso voltando a Lucas 6, verso 1. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Estavam andando com ele, seguindo-o de um lugar a outro, enquanto ele ensinava, debulhando grãos com as mãos para se alimentarem. Não sabemos quantos discípulos Jesus tinha. A certa altura, ele enviou 70 deles, dois a dois, para evangelizar em comunidades que ele se preparava para visitar. No entanto, o número total de seus seguidores era sem dúvida muito maior que 70. As escrituras indicam que multidões o seguiam. E por que não? Com sua clareza e incontestável autoridade inerente, seus ensinamentos eram absolutamente distintos de qualquer coisa que já tivessem ouvido. Podia curar enfermidades, expulsar demônios e ressuscitar mortos. Era cheio de graça e de verdade. Não é de se admirar que atraísse tantos discípulos. Admirável, sim, é que alguém o rejeitasse. Mas foi o que fizeram, pois sua mensagem era mais do que podiam suportar. Vemos um pouco da dinâmica dessa questão no capítulo 6 de João. No início do capítulo, Jesus alimenta mais de 5 mil pessoas que tinham ido vê-lo. O versículo 10 diz que 5 mil era o número só de homens. Contando com as mulheres e crianças, é bem possível que a multidão tivesse o dobro ou mais de pessoas. Foi um dia maravilhoso. Muitos já eram seus discípulos e seguiam-no. Vários outros, sem dúvida, estavam se preparando para fazê-lo. De acordo com João, vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram: "Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo." Quem era esse homem que podia produzir comida do nada? Eles passavam a maior parte da vida cultivando as terras, colhendo, cuidando de rebanhos e preparando refeições. Jesus podia simplesmente criar comida. Isso mudaria a vida deles. É bem possível que visões de lazer e comida, pronta e de graça, tenham enchido a mente daqueles que estavam lá. Aquele era o Messias que haviam esperado. Nas palavras de João, estavam com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei. Ele escapou através de uma série de acontecimentos sobrenaturais, culminando com o episódio em que caminhou sobre as águas. No dia seguinte, o povo encontrou em Cafarnaum, do outro lado do lago. Multidões tinham ido procurá-lo, esperando, obviamente, que ele lhe desse mais comida. Ele os repreendeu por seguirem-no com a motivação errada. Vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Quando eles continuaram a pedir mais comida, ele disse-lhes: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Essas palavras foram tão difíceis de compreender que pediram a Jesus que as explicasse. E ele continuou dizendo: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Esse discurso foi tão ofensivo que até mesmo muitos de seus discípulos começaram a ter dúvidas sobre segui-lo. João escreve: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Assim, havia discípulos indo e vindo, pessoas que se sentiam atraídas e depois ficavam desiludidas. Nessa ocasião específica descrita em João 6, Jesus chegou a dizer para os 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Pedro falou em nome do grupo quando respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aqueles que ficaram eram pessoas que Deus havia conduzido de modo soberano ao seu próprio Filho. Jesus também os havia traído para si em particular. Disse-lhes: não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. João 15, verso 16. Em sua soberania, ele os escolheu, e com exceção de Judas Iscariotes, o qual Jesus sabia que iria traí-lo, trabalhou soberanamente neles e por meio deles para garantir que iriam perseverar com ele, que dariam fruto e que seu fruto permaneceria. Aqui vemos em ação o princípio da graça eletiva de Deus. A soberania de sua escolha é vista de um modo extraordinário na seleção dos 12. De um grupo maior de discípulos, talvez centenas deles, ele escolheu 12 homens em particular e designou-os para o ofício apostólico. Não foi um trabalho para o qual procurou candidatos ou voluntários. Cristo os escolheu soberanamente e os nomeou na presença de um grupo maior. Foi um momento marcante para aqueles 12. Até esse ponto, Pedro, Tiago, João, André, Natanael, Mateus e os outros eram apenas parte da multidão. Eram aprendizes como todos os outros no grupo. Vinham seguindo, ouvindo, observando e assimilando os ensinamentos de Jesus. No entanto, ainda não tinham nenhuma função oficial de liderança. Ainda não haviam sido designados para qualquer função que os distinguisse dos outros. Eram rostos na multidão, até que Cristo os selecionou e fez de 12 deles seus apóstolos. Por que 12? Por que não 8? Por que não 24? O número 12 era repleto de importância simbólica. Havia 12 tribos em Israel. Mas Israel era apóstata. O judaísmo do tempo de Jesus representava uma corrupção da fé do Antigo Testamento. Israel havia abandonado a graça divina em troca de uma religião de obras. A religião era legalista, estava corroída pela hipocrisia e pelas cerimônias sem sentido. Uma religião herética. Baseava-se na descendência física de Abraão e não na fé do patriarca. Ao escolher os 12 apóstolos, Cristo estava, com efeito, nomeando uma nova liderança para uma nova aliança. Os apóstolos representavam os novos líderes da verdadeira Israel de Deus, que consistia de pessoas que criam no Evangelho e estavam seguindo a fé de Abraão. Em outras palavras, os 12 apóstolos simbolizavam julgamento contra os 12 tribos ou contra as 12 tribos da Israel do Antigo Testamento. O próprio Jesus deixou clara essa associação. Em Lucas 22, versos 29 e 30, disse aos apóstolos: "Assim como o meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel." O significado do número 12 ficava imediatamente óbvio para quase todos os israelitas. As declarações messiânicas de Jesus eram claras para todos os que ouviam os seus ensinamentos. Ele falava constantemente de seu reino vindouro. Enquanto isso, por toda Israel, era grande a expectativa de que o Messias logo surgiria e estabeleceria seu reino. Alguns haviam pensado que João Batista seria esse Messias, mas João indicou-lhes Cristo. Eles sabiam muito bem que Cristo possuía todas as credenciais messiânicas. João 10, versos 41 a 42. Não era o tipo de líder político que esperavam, de modo que demoraram a crer. Contudo, certamente entenderam as declarações que ele estava fazendo e encheram-se de esperança. Assim, quando ele nomeou 12 homens publicamente para serem seus discípulos, o significado daquele número ficou mais do que claro. Os apóstolos representavam uma Israel completamente nova, sob a nova aliança. E a nomeação dos 12, sem passar pela instituição religiosa do judaísmo oficial, significou uma mensagem de julgamento contra Israel como nação. Obviamente, esses 12 homens comuns não estavam destinados a desempenhar um papel trivial. Estavam no lugar dos líderes das 12 tribos. Eram prova viva de que o reino que Jesus estava prestes a estabelecer era absolutamente distinto do reino que a maioria dos israelitas esperava. Lucas 6, verso 13, diz: "Escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos." Só o título já era significativo. O verbo grego apostelo significa enviar. A forma de substantivo apóstolos quer dizer aquele que é enviado. A palavra portuguesa apóstolo é uma transliteração e não uma tradução da palavra grega. Os apóstolos eram enviados. No entanto, não eram simples mensageiros. A palavra grega para mensageiro era ângelos, de onde temos o termo anjo. Um apóstolo era alguém mais importante do que um mensageiro ou arauto. O termo apóstolos transmitia uma ideia de embaixador, emissário, representante oficial. A palavra tem um equivalente exato do aramaico, xaliá. Lembre-se de que a língua comum em Israel no tempo de Jesus, a língua que o próprio Jesus falava, não era o hebraico, mas o aramaico. Naquela cultura judaica do primeiro século, o xaliá era um representante oficial do Sinédrio, o conselho governante de Israel. Um xaliá exercia os plenos direitos do Sinédrio. Falava em nome deles e, quando falava, era com a autoridade deles. No entanto, nunca transmitia sua própria mensagem. Sua incumbência era transmitir a mensagem do grupo que ele representava. O cargo de xaliá era bastante conhecido. Tais representantes eram enviados para resolver controvérsias legais ou religiosas e atuavam com a plena autoridade de todo o conselho. Alguns rabinos proeminentes também tinham os seus xaliá enviados, que ensinavam sua mensagem e os representavam com plena autoridade, até mesmo o Mishnah judaico, uma coleção de tradições orais criadas originalmente como um comentário da lei, reconhece o papel do Shaliah. Diz, aquele que é enviado pelo homem é como o próprio homem. Assim os judeus tinham plena consciência da natureza de tal cargo. Desse modo, quando Jesus nomeou apóstolos, estava dizendo algo bastante conhecido do povo daquela cultura. Esses eram seus emissários, seus xaliá de confiança. Falavam com a autoridade dele, transmitiam sua mensagem e exerciam sua autoridade. A incumbência. O papel conhecido do xaliá naquela cultura praticamente definia a incumbência dos apóstolos. Era óbvio que Cristo delegaria sua autoridade àqueles 12 e os enviaria com a sua mensagem. Eles iriam representá-lo como emissários oficiais. Quase todos daquela cultura devem ter compreendido imediatamente a natureza do cargo. Esses 12 homens comissionados como apóstolos de Jesus falariam com e usariam a mesma autoridade daquele que os enviou. O título apóstolo, portanto, era uma designação de grande respeito e privilégio. Marcos 3, verso 14, registra esse mesmo acontecimento. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Observe o processo composto de 2 etapas. Antes de serem enviados para fora, a fim de pregarem, foi preciso se aproximarem de Jesus. Era absolutamente essencial que estivesse com Jesus antes de serem enviados. Na verdade, é só em Lucas 9, verso 1, que Jesus reúne os 12 e lhes dá autoridade sobre demônios e poder para curar enfermidades. Nesse momento, ele literalmente delega seu poder de realizar milagres. Assim, em Lucas 6, ele os identifica e nomeia e coloca-os direta e pessoalmente sob sua tutela para estarem com ele. Em Lucas 9, vários meses depois, ele lhes dá poder de realizar milagres e expulsar demônios. Só então os enviou a pregar. Até esse ponto, durante a maior parte do tempo, Jesus falava a grandes multidões. Com o chamado dos 12, em Lucas 6, seu ministério de ensino tornou-se mais íntimo, voltando-se principalmente para eles. Ainda atraía grandes multidões e as ensinava, mas concentrou seus esforços nos discípulos e no treinamento deles. Observe a progressão natural no programa de treinamento. A princípio, simplesmente seguiram Jesus, aprendendo com seus sermões para a multidão e ouvindo as suas instruções, juntamente com um grupo maior de discípulos. Ao que parece, não passavam o tempo todo fazendo isso, mas sim, conforme a oportunidade se apresentava ao longo de sua vida normal. Em seguida, de acordo com o relato de Mateus 4, ele os chamou a deixar tudo e segui-lo de modo exclusivo. Depois disso, no episódio registrado em Lucas 6 e Mateus 10, ele escolheu 12 homens, dentre os outros daquele grupo de discípulos de tempo integral, identifica-os como apóstolos e começa a dedicar a maior parte de suas energias à instrução pessoal desses homens. Mais tarde, confere-lhes autoridade e poder de realizar milagres. Por fim, envia-os. A princípio, realizavam viagens missionárias breves, mas continuam voltando-se para reportarem-se. No entanto, quando Jesus volta para o Pai, são enviados em caráter definitivo e desacompanhados. Existe uma progressão clara em seu treinamento e transição para o ministério de tempo integral. Não apenas discípulos, agora são apóstolos, xaliá. Ocupam um cargo importante. Lucas usa a palavra apóstolos 6 vezes em seu evangelho e cerca de 30 vezes no livro de Atos. O papel deles nos evangelhos refere-se principalmente a levar a mensagem do reino a Israel. Em Atos, dedicam-se à fundação da igreja. Apesar de serem homens comuns, tinham um chamado incomum. Em outras palavras, é a incumbência a qual foram chamados e não algo sobre os homens em si que os torna tão importantes. Pense em como seu papel viria a ser singular. Eles não apenas fundaram a igreja e desempenharam um papel importantíssimo de liderança. À medida que a igreja primitiva começou a crescer e se espalhar, como também se tornaram o canal pelo qual seria transmitida a maior parte do Novo Testamento. Receberam a verdade de Deus por meio da revelação divina. Efésios 3, verso 5, é bastante claro. Paulo diz que o mistério de Cristo, que em tempos anteriores não foi dado a conhecer, agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Os apóstolos não pregaram uma mensagem humana. A verdade lhes foi concedida por revelação direta. Assim foram a fonte de toda a doutrina da igreja. Atos 2, verso 42, descreve as atividades da igreja primitiva nesses termos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Antes do Novo Testamento ser concluído, os ensinamentos dos apóstolos eram a única fonte da verdade sobre Cristo e a doutrina da igreja. Seus ensinamentos foram recebidos com a mesma autoridade que a palavra escrita. Na verdade, o Novo Testamento escrito não é outra coisa, senão o registro inspirado dos ensinamentos dos apóstolos. Em resumo, os apóstolos foram dados para edificar a igreja. Efésios 4, versos 11 e 12, diz que Cristo concedeu os apóstolos com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Foram os primeiros mestres e pregadores cristãos. Seus ensinamentos, conforme registrados no Novo Testamento, são até hoje a única verdadeira regra pela qual a sã doutrina pode ser testada. Também foram exemplos de virtude. Efésios 3, verso 5, refere-se a eles como santos apóstolos. Constituíram um padrão de piedade e verdadeira espiritualidade. Foram o primeiro exemplo a ser imitado pelos crentes. Foram homens de caráter e integridade e servem de padrão comparativo para todos os líderes da igreja depois deles. Tinham o poder singular de realizar milagres que confirmavam sua mensagem. Hebreus 2, versos 3 e 4, diz que a palavra do Evangelho, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo sua vontade. Em outras palavras, Deus confirmou sua palavra através dos apóstolos pelos milagres que podiam realizar. O Novo Testamento indica que somente os apóstolos e aqueles que eram intimamente ligados a ele tinham o poder de realizar milagres. É por isso que 2 Coríntios 12, verso 12, refere-se a tais milagres como credenciais do apostolado. Em decorrência de tudo isso, os discípulos foram grandemente abençoados e tidos em alta estima pelo povo de Deus. As expectativas de Jesus com relação a eles foram preenchidas através da fiel perseverança desses homens, e as promessas de Jesus a eles foram cumpridas no crescimento e expansão de sua igreja. É possível que você se lembre de que em Lucas 18, verso 28, Pedro disse a Jesus: "Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos." Ao que parece, os discípulos estavam preocupados com o andamento das coisas e o que poderia acontecer com eles. As palavras de Pedro foram, na verdade, uma súplica. Era como se ele estivesse dizendo em nome dos outros: "O que vai ser de nós?" Jesus respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Eles não haviam deixado para trás nada que ficasse aquém da recompensa que receberiam de Cristo. E de fato, Deus os abençoou nesta vida, apesar de a maioria deles, como veremos quando estudarmos a vida de cada um, ter sido martirizada. Deus os abençoou nesta vida, através da fundação e do crescimento da igreja. Eles não apenas ganharam respeito, influência e honra no meio do povo de Deus, como também um lar e uma família, além de uma multidão de filhos e irmãos espirituais. À medida que a igreja foi crescendo e os crentes se multiplicando, além disso também, serão grandemente honrados na era vindoura. O treinamento. Tudo isso pode ter parecido remoto e incerto na manhã em que Jesus convocou seus discípulos e nomeou os 12. Ainda era preciso que fossem ensinados. Todas as fraquezas e os defeitos humanos pareciam obscurecer seu potencial. O tempo era curto. Eles já haviam renunciado quaisquer que fossem as ocupações nas quais eram aptos. Haviam abandonado as redes e deixado as lavouras e coletorias de impostos para trás. Haviam abdicado de tudo o que conheciam, a fim de serem treinados em uma ocupação para a qual não possuíam nenhuma aptidão natural. No entanto, quando renunciaram suas atividades, de modo algum ficaram desocupados. Tornaram-se estudantes, aprendizes em tempo integral, discípulos. Nos 18 meses seguintes, sua vida seria ocupada com treinamento ainda mais intensivo, o melhor ensino de seminário de todos os tempos. Tinham o exemplo de Cristo permanentemente diante deles. Podiam ouvir seus ensinamentos, fazer perguntas, observar como ele lidava com as pessoas e gozar comunhão íntima com ele nos mais diversos contextos. Jesus deu-lhes oportunidades de ministrar, instruindo-os e enviando-os em missões especiais. Encorajou-os com bondade, corrigiu-os com amor e instruiu-os com paciência. É assim que sempre se desenvolve o melhor aprendizado. Não se trata apenas de informação sendo passada adiante, é uma vida sendo investida em outra. No entanto, não foi um processo fácil. Os 12 conseguiam ser de uma obstinação impressionante. Não era por acaso que não faziam parte de uma elite acadêmica. Com frequência, o próprio Jesus tecia comentários como: Também vós não entendeis ainda? Mateus 15, versos 16 e 17. Os néscios e tardos de coração para crer. Lucas 24, verso 25. O fato das Escrituras não encobrirem seus defeitos é significativo. O objetivo aqui não é retratá-lo como luminares supersantos ou elevá-los acima dos meros mortais. Se essa fosse a intenção, não haveria motivo nenhum para registrar suas falhas de caráter. No entanto, ao invés de encobrir os defeitos, as Escrituras parecem dar um bocado de atenção às suas fraquezas humanas. É uma lembrança muito clara para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Por que o processo de aprendizado foi tão difícil para os apóstolos? Em primeiro lugar, faltava-lhes o entendimento espiritual. Eram lentos para ouvir e compreender. Em vários momentos foram grosseiros, ineptos, estúpidos e cegos. Todos esses termos ou seus equivalentes são usados para descrevê-los no Novo Testamento. Então, de que modo Jesus remediou essa falta de entendimento espiritual? Ele simplesmente continuou ensinando. Mesmo depois de sua ressurreição, ficou 40 dias na terra. Atos 1, verso 3, diz que ele gastou esse tempo falando das coisas concernentes ao reino de Deus. ainda estava ensinando-os com persistência até o momento de sua ascensão ao céu. Em segundo lugar, outro problema que dificultou o processo de aprendizado dos discípulos foi a falta de humildade. Eram egoístas, egocêntricos, interesseiros e orgulhosos. Passaram tempo considerável discutindo sobre quem seria o maior dentre eles. Mateus 20, versos 20 a 28. De que modo Jesus superou a falta de humildade deles? Ao ser um exemplo de humildade, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ele foi um modelo de servo, humilhou-se a si mesmo, a ponto de morrer na cruz. Em terceiro lugar, não apenas lhes faltava entendimento e humildade, como também careciam de fé. Só no Evangelho de Mateus, Jesus lhes diz em 4 ocasiões, homens de pequena fé. Em Marcos 4, verso 40, Jesus lhes perguntou, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? No final do Evangelho de Marcos, depois que haviam passado por meses de treinamento intensivo com Jesus, até mesmo depois dele ter ressuscitado dos mortos, Marcos escreve que Jesus censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Que solução Jesus ofereceu para a incredulidade e dureza de coração? Ele continuou realizando milagres e maravilhas. Os milagres não eram principalmente para os incrédulos. A maioria dos milagres foi propositadamente realizada diante dos discípulos, para que a fé dos discípulos fosse fortalecida. Em quarto lugar, faltava-lhes comprometimento. Enquanto as multidões continuavam empolgadas e os milagres se multiplicavam, os discípulos estavam extasiados. No entanto, assim que os soldados chegaram ao jardim para prender Jesus, todos eles o abandonaram e fugiram. Marcos 14, verso 50. Seu líder acabou negando Jesus e jurando que nem sequer o conhecia. De que maneira Jesus remediou essa predisposição a desertá-lo? Ao interceder por eles em oração. João 17 relata que Jesus orou para que permanecessem fiéis até o fim e para que o Pai os conduzisse ao céu. Em quinto lugar, faltava-lhes poder. Sozinhos eram fracos e desamparados, especialmente ao serem confrontados pelo inimigo. Houve ocasiões em que tentaram, porém não conseguiram expulsar demônios. Sua falta de fé tornava-os incapazes de usar com eficácia o poder que se encontrava à sua disposição. O que fez Jesus para remediar essa fraqueza? No dia de Pentecostes, ele enviou o Espírito Santo para habitar neles e dar-lhes poder. Fez a seguinte promessa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, verso 8. Essa promessa foi cumprida em grande poder. Nossa tendência é olhar para esse grupo com todas as suas fraquezas e perguntar por que Jesus não escolheu outro conjunto de homens. Por que separar homens sem entendimento, sem humildade, sem fé, sem comprometimento e sem poder? Simplesmente por isso, seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, verso 9. Vemos mais uma vez o motivo dele escolher as coisas fracas deste mundo para confundir as poderosas. Ninguém jamais poderia analisar esse grupo de homens e concluir que alcançaram todas as suas realizações em função de suas próprias aptidões inatas. Não há nenhuma explicação humana para a influência dos apóstolos. A glória pertence somente a Deus. Atos 4, verso 13, fala sobre como o povo de Jerusalém reputou os apóstolos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O texto grego diz que as pessoas os viram como agrammatoi, idiotai, literalmente ignorantes e letrados. E do ponto de vista do mundo, isso era verdade. No entanto, haviam obviamente estado com Jesus. A mesma coisa deve ser dita do verdadeiro discípulo, conforme Lucas 6, verso 40. O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. O tempo relativamente curto de treinamento dos discípulos com Jesus deu frutos eternos. A princípio, pode ter parecido ser tudo em vão. Na noite em que Jesus foi traído, eles se espalharam como ovelhas, cujo pastor foi ferido. Mateus 26, verso 31. Mesmo depois da ressurreição, pareciam tímidos, cheios de remorso por seu fracasso e conscientes demais de suas fraquezas para poderem ministrar com segurança. No entanto, depois da ascensão de Jesus ao céu, veio o Espírito Santo, encheu-os de seu poder e capacitou-os para realizarem aquilo que haviam sido treinados por Cristo para fazer. O livro de Atos relata como a igreja teve início e sabemos o resto da história. Através do legado das Escrituras do Novo Testamento e do testemunho que deixaram, esses homens ainda estão transformando o mundo nos dias de hoje.